Juninho Neto, vamos trabalhar? Toma, beija do painel. Juninho Neto, vamos trabalhar? Toma, beija do painel. Não vou mais chorar, não vou mais sofrer. Esse é mais um sucesso gravado no estúdio XD Record. Quero dançar com vocês. Me dá, me dá um beijinho. Não vou mais chorar. Quero dançar com vocês. Não vou mais sofrer. Na onda do Tecno Brega. Não vou mais chorar, porque você só quer brincar assim. DJ Juni Neto, os filhos do Jerere. Não vou mais chorar. Eu já cansei de sofrer, eu já cansei de chorar. Hoje eu só quero.